Sessão 37 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2025. Sessão 37, capítulo 37. A granja de Ferndean era um edifício bastante antigo, de dimensões regulares e sem pretensões arquitetônicas. O Sr. Rochester tinha me falado nela e havia ido lá várias vezes. Seu pai comprara a herdade por causa da boa caça, mas não podia achar rendeiro, por ser o sítio insalubre. Por conseguinte, mobiliaram-se só dois ou três quartos para a estação da caça. Apeei um pouco antes de anoitecer. A tarde era sombria, lufadas de vento traziam chuviscos. Fizera a última milha a pé pela mata tão densa que até estar a pouca distância não pude enxergar a casa. Entrei pelo portão da tapata que se abria entre dois pilares de granito e subi a rodeira que levava por meio de uma alameda de troncos nodosos e cobertos de musgo. Andei e segui cada vez mais para adiante e ainda nenhum sinal via de habitação ou cultura. Já pensava ter me enganado no caminho quando afinal as árvores rarearam um pouco. Topei com as grades e a lenha assomou a casa, que mal se distinguia do arvoredo, tão úmidas e verdes eram as paredes. O portal, fechado só a ferrolho, franqueou-me passagem para um pátio, coberto de relva, sem canteiros nem flores. O telhado da casa terminava em ambas as extremidades em um espigão pontiagudo. As janelas eram engradadas e estreitas. A porta frontal, também estreita, tinha um só degrau. Era, com toda verdade, um sítio desolado, ermo como uma igreja rural durante a semana. O bater da chuva nas folhas das árvores era o único som perceptível. — Será possível haver alma viva aqui? — perguntei-me. Havia, pois no mesmo momento vi a porta abrir-se devagar e uma figura sair da casa ao lusco-fusco da tarde. Parou no degrau. Era um homem sem chapéu. Estendeu a mão, como para saber se chovia. Reconheci-o apesar do crepúsculo. Era meu amo, Eduardo Fairfax Rochester. Não havia dúvida, nenhuma. Estaquei e quase retive o fôlego para o observar e para o examinar sem ser percebida. E, ai, invisível para ele. O encontro fora repentino, mas a dor abafava o arrebatamento. Foi-me fácil conter qualquer exclamação e qualquer passo inconsiderado. Sua figura ainda conservava os contornos robustos e atléticos de outrora. Seu porte era ainda aprumado, o cabelo preto. Um único ano de provação não bastara para eliminar as forças físicas. Todavia, no rosto descobri grande mudança. Desfigurara-se em carranca desesperada. Lembrava uma fera ou uma ave de rapina acorrentada, que seria perigoso perturbar em sua mágoa casmurra. Uma águia engaiolada, cujos olhos circulados de ouro a crueldade tivesse apagado, podia se parecer com este Sansão privado da vista. Desceu o degrau e avançou cauteloso às alpalpadelas para o tabuleiro da relva. Onde estava seu passo altivo? Parou, como que não sabendo aonde ir. Ergueu a mão, alçou as pálpebras e, com esforço nervoso, quis com seus olhos apagados sondar o firmamento. Percebia-se que tudo em redor era trevas para ele. Estendeu o braço direito, o esquerdo mutilado levava-o escondido ao seio. Parecia querer orientar-se pelo tato, mas as árvores ficavam afastadas demais. Abandonou a ideia e, de braços cruzados, deixou cair sobre si a chuva que vinha cada vez mais grossa. Neste momento, João se aproximou dele. — O senhor não quer tomar meu braço? — Vem chuva pesada. Será melhor entrar. — Deixe-me só! — foi a brusca resposta. João retirou-se, sem me ver. Depois de repetidos esforços baldados por fazer um pouco de exercício, virou-se e entrou na casa, fechando a porta atrás de si. Então avancei e bati à porta. A mulher de João abriu. — Maria, como passa? Ficou pasmada, como se tivesse visto um espírito. Acalmei-a. E, em vez de responder à sua pergunta de como podia vir a tais horas a tal lugar, peguei-lhe na mão e segui-a para a cozinha, onde João se assentara ao pé de um bom fogo. Expliquei-lhes em poucas palavras o que ouvira a respeito de Thornfield Hall e que vinha para ver o Sr. Rochester. Pedi a João que fosse buscar a minha mala que deixaram de apear do carro. Avisei a Maria que me aprontasse um quarto, por modesto que fosse, porque ia demorar-me alguns dias. Ouvimos a sineta da sala. Quando entrar, diga ao amo que uma pessoa deseja falar-lhe, mas não lhe dê meu nome. Julgo que não a há de admitir. Recusa receber toda e qualquer pessoa. Voltou logo, com o recado de que a informasse de meu nome e do que queria. Encheu então um copo com água e pô-lo, junto com uma vela, em uma bandeja. Foi para isso que ele tocou? Sim, sempre manda levar velas quando anoitece. Dê-me a bandeja, vou levar-lhe. Consentiu e apontou-me à porta da sala. Eu tremia tanto que derramei metade da água. Meu coração batia forte e apressado. Maria abriu e fechou a porta por mim. A sala tinha aspecto sombrio. Um fogo pequeno e mal aceso ardia na chaminé, e por cima dele, com a cabeça encostada contra a antiquada escarpa, enxergava-se a custo o cego, o dono da casa. O velho piloto, de medo de ser pisado, enroscara-se no outro lado, mas logo que entrei, fitou as orelhas, com um latido e um gemido pulou ao meu encontro e quase me fez entornar o tabuleiro. Depulo na mesa, toquei o cão de leve e disse-lhe baixinho, deita-te. O Sr. Rochester virou-se mecanicamente para ver a causa da comoção e, não vendo nada, voltou-se com um suspiro. Dê-me a água, Maria. Cheguei-me a ele com o copo pelo meio, acompanhando-me o cão agitado. Que há? Indagou. Se o piloto, tornei a dizer. A isto, o cego parou no movimento de levar a água à boca. Pareceu escutar, bebeu todavia e depôs o copo. É a Maria, não é? Maria está na cozinha. Estendeu a mão com gesto rápido, mas não vendo onde eu estava, não me tocou. Quem é? Quem é? Perguntou, esforçando-se até o extremo por ver com aqueles olhos sem luz, mas em vão. Responda-me! Fale mais uma vez! Ordenou imperioso e em voz alta. — Senhor deseja mais água? Derramei metade da que estava no copo. — Quem é? Ou o que é? Quem me fala? — O piloto conhece-me. E João e Maria sabem que estou aqui. Cheguei esta tarde. — Grande Deus! Que ilusão se apoderou de mim? Que doce loucura me arrebata? — Nenhuma ilusão, nenhuma loucura. Seu espírito forte não sucumbe a ilusões. Sua saúde robusta não dá para a loucura. — E onde está a interlocutora? Será apenas uma voz? Ai, não posso ver. Devo apalpá-la, senão meu coração estala, meu cérebro se desfaz. Coisa ou pessoa que seja, deixa-me tocar-te, ou morro. Tateou, peguei sua mão errante e fechei-a em ambas as minhas. São os próprios dedos dela, exclamou. Os mesmos dedos, pequenos, delicados. A ser assim, deve haver mais alguma coisa. A mão nervosa livrou-se facilmente da prisão entre as minhas. Prendeu-me pelo braço, passou-me a mão pelo ombro, pelo pescoço, pelo busto, apertou-me ao peito. — É Joana? Ou o que é? De certo, este é o corpo dela, seu tamanho. — E a voz dela? Acrescentei. — É ela toda, com seu coração também. Que Deus o abençoe, meu amo. Estimo muito estar-lhe tão perto. — Joana é... Joana Eyre! Foi tudo o que pôde dizer. Meu querido amo, respondi. Sou a Joana Eyre. Por fim o achei. Voltei ao senhor. Em realidade? De corpo e alma? Minha Joana? Viva! O senhor me está tocando? O senhor me está prendendo e bem forte. Estarei fria como um cadáver ou impalpável como o ar? Meu amor! Viva! Estes são seus membros, sim, e estes são seus contornos. Mas depois de tanta miséria, não pode haver para mim tão grande bênção. Será um dos sonhos, como os que tenho tido quando de noite a apertava meu peito, como agora, e a beijava, como agora, e sentia que me amava, e confiava que me não deixaria. O que deste dia em diante nunca mais hei de fazer, senhor? Nunca mais, diz a visão? Mas de cada vez ao acordar, descobria que fora uma ilusão e ficava desolado, abandonado, minha vida em trevas, sem companheira nem esperança de a ter, minha alma sequiosa, sem poder beber, meu coração esfomeado, sem poder saciar-se. Sonho gentil e gracioso, que te aninhas em meus braços, também tu me fugirás, como teus irmãos. Mas beija-me, Joana, antes de te ires, abraça-me. Aqui tem, senhor, aqui. E imprimi meus lábios nos olhos outrora tão brilhantes, e removi-lhe o cabelo da fronte, e beijei-a também. Com isto, de repente, a convicção da realidade se apoderou dele, pareceu acordar. É a Joana, que de fato voltou a mim? É ela mesma. E não jaz morta, e sepultada em algum riacho? Nem vive abandonada e desamparada, no meio de estranhos? Não, senhor. Sou mulher independente. Independente? Que pretende dizer, Joana? Meu tio de madeira morreu e deixou-me 5.000 libras. Ah, isto é prático. Isso é realidade? Gritou. Com isso eu nunca teria sonhado. De mais a mais, esta é a voz peculiar dela, tão animadora e tocante como branda. Oh, como isto alegra meu coração murcho e o enche de seiva nova. Então, a Joaninha é mulher independente, rica? Bem rica, senhor. Se me não deixar viver consigo, mandarei levantar uma casa rente a seu portão e pode ir à minha sala de visita quando nas tardes carecer de companhia. Mas como a Joana está rica, de certo terá amigos que se importem com ela e não a deixem devotar-se a um cego lamuriento como eu. Mas disse-lhe que estou independente e rica. Sou senhora de mim. E vai ficar comigo? De certo, a não ser que o senhor se oponha. Serei sua vizinha, sua aia, sua dispenseira. Vejo que está abandonado. Serei sua companheira para lhe ler, para darmos passeios. Servir-lhe-ei em tudo como serviriam seus próprios olhos e mãos. Já não esteja tão melancólico, querido amo. Enquanto eu viver, não ficará desamparado. Não respondeu nada. Parecia sério, distraído. Suspirou, abriu os lábios como para falar, mas tornou a fechá-los. Senti-me embaraçada. Talvez tivesse desprezado inconsideradamente as convenções sociais, e ele, como primo João, julgasse isso inconveniente. Tinha feito minha proposta na suposição que ele me pedisse em matrimônio, com toda a impetuosidade de seu natural. Como, porém, nenhuma alusão lhe escapava a respeito, e suas feições se tornavam cada vez mais sombrias, lembrei-me de repente que me podia ter enganado, tornando-me ridícula involuntariamente. Comecei a desvencilhar-me suavemente de seus braços, mas ele agarrou-me avidamente, com mais força ainda. Não, não, Joana, não se retire, não! Apalpei-a, ouvia, senti o conforto de sua presença, a doçura de sua consolação. Já não posso largar este prazer. De mim já não tenho nada, devo tê-la a si. O mundo rirá. Chamar-me absurdo, egoísta, que me importa? Minha alma exige-a para si, deve ser satisfeita ou tirar vingança mortal do corpo. Ora, senhor, está dito, ficarei. Sim, mas a Joana entende uma coisa e eu outra. Talvez pudesse resolver-se a fazer-me companhia, servir-me como boa e paciente ama, que a Joana tem coração afetuoso e caráter generoso, que a faz sacrificar-se pelos necessitados. E é o que me devia bastar. Suponho que só lhe devia ter sentimentos de pai. Não acha? Venha, diga-mo. Penso sobre este ponto que parece bom ao senhor. E se lhe agradar assim, contentar-me-ei com ser sua ama. Mas não pode ficar sendo minha ama para sempre. A Joaninha é moça. Com o tempo deve se casar. Não me importa com o casamento. Mas devia importar-se. Fosse eu o que era, e trataria de a fazer importar, porém assim, um tronco cego. Enquanto ele recaía em desalento, eu me tornava mais alegre e esperançosa. Sua dificuldade não era para mim. Por isto, minha conversa tomou um tom mais folgazão. Será tempo de o civilizar um pouco? O senhor, com seu cabelo desgrenhado e as unhas descuidadas, parece-se com Nabucodonosor, quando andava com os animais do campo? Ora... Neste braço não tenho nem mão, nem unhas. Disse ele, tirando o membro mutilado do seio. É um toco repugnante à vista, não acha, Joana? Causa dor vê-lo, como também seus olhos, e o juvás que o fogo lhe marcou na fronte. E o pior é que, apesar de tudo, a gente está em perigo de o amar perdidamente. Pensava que Joana se sentisse repelida ao ver meu braço e meu rosto desfigurado. Não me diga isso para eu lhe não dar uma resposta desfavorável a seu juízo. Ora, solte-me um instante para cuidar do fogo e da lareira. O senhor nota quando o fogo arde bem? Sim. Com o olho direito, percebo um vislumbre, um rubor vago. Enxerga também as velas? Muito indistintamente. Cada uma é uma névoa luminosa. Pode ver-me a mim? Não, minha fada. Mas sou muito grato por ouvi-la e senti-la. Quando costuma ceiar? Nunca ceio. Mas hoje é de ceiar. Eu tenho fome. E o senhor deve estar com fome também. É que se esqueceu. Chamei Maria e em breve o quarto tinha aspecto mais jovial. Preparei também uma refeição apetitosa. Conversei com o Sr. Rochester durante a ceia e depois com alegre faceirice, pois sabia que gostava de mim e que tudo o que eu dizia o consolava e animava. Esta convicção agradável punha em jogo toda a minha natureza que se queria comunicar a dele. Com ser cego, sorrisos brincavam-lhe no rosto. Felicidade radiava-lhe na fronte. As feições se abrandavam e aqueciam. Depois da ceia, começou a fazer-me muitas perguntas, para saber onde estivera, que fizera, como o achara, mas dele só respostas parciais, por ser já alta noite. Demais, ainda não queria tocar qualquer corda mais vibrante, nem abrir nova fonte de emoção em seu coração. Meu fim fora só animá-lo, e isto tinha-o alcançado, embora só em parte. Apenas o silêncio de um momento interrompia a conversa, tornava-se irrequieto e me tocava, dizendo: Joana, a Joana está certa de que está realmente aqui? Sim, Sr. Rochester, estou bem convencida disto. Mas como pôde, então, assomar tão inesperadamente nesta tarde sombria e triste? Estendi a mão para receber um copo d'água de uma criada assalariada e foi-me entregue por Joana. Fiz uma pergunta para que a mulher de João me respondesse e a voz de Joana soou-me ao ouvido. Porque eu tinha entrado em lugar de Maria. E que encanto enche esta hora que passo consigo? Quem descreverá a vida que arrastei por estes meses, sem fazer nada, nem esperar nada, sentindo só o frio quando me descuidava do fogo e a fome quando esquecia de comer? E aquela ânsia eterna, aguçada às vezes até o delírio, de tornar a ver minha Joana. Anelava sua volta mais do que a da minha própria vista. Como é possível que Joana esteja comigo e me diga que me ama? Não desaparecerá tão repentinamente como veio? Amanhã talvez já não a ache. Em lugar de responder, passei-lhe o dedo sobre as sobrancelhas, dizendo que estavam queimadas e que com uma pomada lhes faria crescer densas e pretas como dantes. Para que tratar de mim? Se a qualquer momento me há de fugir, como um espírito, como uma sombra, para um sítio onde não a poderei descobrir? — Senhor tem um pente? — Para que fim, Joana? — Para lhe pentear um pouco essa crina hirsuta. Se me chama fado, o senhor é um silfo. — Estou feio, Joana. — Muito. Sempre foi, sabe o bem. — Apre! A travessura não lhe atiraram, onde quer que tenha estado. — Entretanto, estive com boa gente. Gente muito melhor do que o senhor, de ideias nobres e elevadas. Com mil demônios? Com quem? Se o senhor se torce desta maneira, posso arrancar-lhe os cabelos, e então se convencerá da minha realidade. Com quem esteve, Joana? Esta noite não o saberá. Deve esperar até amanhã. Cortará-se o conto pelo meio, servir-lhe-á de segurança de que hei de reaparecer ao almoço para o acabar. E isto será a propósito, pois não devo fazer minha entrada só com um copo d'água. Amanhã será o segundo ato, com um ovo e o presunto assado. Ah, travessa! Se Saúl a tivesse tido em lugar de Davi, acho que o demônio lhe teria sido exorcizado sem harpa. Está aí, senhor. Torna a estar almofaçada e decente. Mas agora dê licença para me retirar. Viajei estes 3 dias... e sou de opinião que tenho o direito de estar cansada. Boas noites. Só uma palavra, Joana. Havia exclusivamente senhoras na casa onde esteve? Escapei com uma risada. Que ideia! Já tenho um meio para o tirar da sua melancolia. Na manhã seguinte, ouvi-o, muito de madrugada, passar de um quarto para outro, e logo que Maria desceu, indagou. A senhorita está aí? Em que quarto a acomodou? Estava bem arranjado? Ela já se levantou? Vá informar-se se deseja alguma coisa. E quando descerá? Desci logo que esperei poder almoçar. Entrando na sala de jantar muito de manso, pude contemplá-lo antes de ele dar por minha presença. Era triste ver a escravização daquele espírito vigoroso à enfermidade do corpo. Ocupava uma cadeira, imóvel, mas não sossegado. A expectativa não lhe o permitia. Seu rosto chamava à minha lembrança um lampião apagado, e não era ele quem pudesse reacender-lhe o brilho da animação. Outro devia prestar-lhe este serviço. Tencionara mostrar-me alegre e despreocupada, mas a infelicidade daquele homem forte tocou meu coração ao vivo. Ainda assim, cheguei-me a ele com toda a vivacidade possível. — Senhor, amanhã está clara. Passou a chuva de todo, cedendo lugar ao sol. Logo dará um passeio. Estas palavras bastaram para soprar as brasas. Suas feições começaram a irradiar. — Ah, está aqui, minha calhandra! Venha para junto de mim. Então não se foi. Não desapareceu. Ouvi, faz uma hora, uma ave gorjear na mata. Mas para mim seu canto não tinha música, assim como o sol não tem raios. Toda a música da terra para meu ouvido está concentrada na voz de minha Joana, e graças a Deus que por natural não é muda. Todo o brilho do sol que me aquece é sua presença. Os olhos arrasaram-se-me de lágrimas ao ouvir esta confissão de dependência. Era exatamente como se um condor, preso ao poleiro, fosse forçado a suplicar a um pardal que lhe buscasse alimento. Porém, queria chorar, enxuguei à pressa os olhos e ocupei-me em dispor o almoço. Passamos quase toda a manhã ao ar livre. Saímos da mata úmida e bravia para os campos alegres. Descrevi-lhe o verde esmeraldino das árvores, a frescura das flores e cercas, o azul suave do firmamento. Busquei um assento em lugar retirado e assentamo-nos. Piloto deitou-se ao lado. Tudo era silêncio em redor. De repente, o Sr. Rochester, apertando-me nos braços, exclamou. — Ah, desertora cruel! Que não senti ao descobrir que tinha fugido de Thornfield Hall e a não pude achar. E quando vi que não tinha levado nem dinheiro, nem nada, o colar de pérolas estava intacto no cofrezinho, as malas amarradas e fechadas. — Que pode minha querida fazer? — perguntei a mim mesmo. — Sem recursos, nem socorro? — E que fez? Conte-me agora. Instada assim, comecei a narrativa de minhas peripécias do ano decorrido. Abrandei consideravelmente o que se referia aos 3 dias de marcha e sofrimento para o não afligir desnecessariamente. Já o pouco que contei, dilacerou-lhe o coração fiel mais cruelmente do que desejava. Interrompia-me a cada instante, que eu não devia ter deixado assim, estando sem recursos, que devia ter confiado nele, que nunca me teria feito sua amásia, pois apesar das violências do desespero, amava-me demais para se tornar meu verdugo. Estava certo de que tinha sofrido muito mais do que eu lhe tinha contado. — Bem, em todo caso, minhas privações foram curtas, respondi, e narrei-lhe como foi recebida na casa da charneca, como obtive emprego de mestra, etc. Seguiu-se o argumento de minha fortuna, a descoberta de meus parentes, tudo em ordem cronológica. O nome de João Rivers não pôde deixar de ser mencionado repetidas vezes no decurso da história. Logo que acabei, o Sr. Rochester voltou a ele. — Então, este João Rivers é seu primo? — É. — Tem falado muitas vezes com ele? Gostava dele? — É um homem muito bom, senhor. Não pude deixar de o amar. — Homem bom. Quer dizer, homem respeitável, morigerado, de seus 50 anos. — João só tem 29 anos, senhor. — Je n'encore, como dizem os franceses. Mas pessoa fleumática, de figura baixa, ordinária, cuja bondade consiste antes em não ser mal do que em rasgo de virtude? É de uma atividade incansável. Sacrifica a vida a façanhas nobres e elevadas. Mas seu cérebro será um pouco mole? É bem intencionado, mas sua fala fará a gente encolher os ombros? Fala pouco e acertadamente. Seus miolos são de primeira classe. Então é homem de préstimo? Muito. Ilustrado? João é literato, abalizado. Mas suponho que as maneiras dele não são conforme seu gosto, um tanto presumidas, cheirando a sacristia. Não falei nas maneiras dele, mas asseguro-lhe que são polidas, calmas, cavalheirescas. A aparência. Esqueci a sua descrição. Será de um cura apenas saído do seminário, meio estrangulado no branco lenço ao pescoço, pavoneando-se sobre as solas grossas, como em andas? João veste-se com gosto. É homem belo, alto, com olhos claros, azuis e perfil grego. Ele, à parte. Raios! Para mim. Gostava dele, Joana? Sim, Sr. Rochester, gostava dele. Mas já me perguntou isto? Naturalmente percebi o rumo que as pesquisas de meu interlocutor tomavam. O ciúme roía-o, picava-o. Mas isto devia fazer-lhe bem, desafogando-o da melancolia. Por isto não quis encantar a serpente. Talvez goste mais que não a abrace, senhorita Eyre. Foi a observação seguinte, bem inesperada. Por que não, Sr. Rochester? O retrato que acaba de debuxar sugere um contraste que me oprime. Delineou um belo Apolo, que lhe está presente à imaginação, alto, de olhos azuis e perfil grego. E agora sua vista tem diante de si um Vulcano, um genuíno ferreiro, fuliginoso, espadaúdo e, para cúmulo dos males, cego e aleijado. Nunca pensei nisto, mas é certo. O senhor parece-se bastante com a divindade do orco. Está bem. A senhora pode deixar-me. Antes de se retirar, porém... E prendeu-me com um abraço mais estreito que nunca. Terá a bondade de me responder só a uma ou outra pergunta. Fez pausa. Quais são as perguntas, Sr. Rochester? Seguiu-se o interrogatório contraditório. Aquele João, pela mestre de escola, antes de saber que era sua prima? Sim. Viu muitas vezes? Ele costumava visitar a escola? Todos os dias. Costumava aprovar seus planos, Joana? Sei que por força eram bons, pois a senhorita é moça de prendas. Aprovava-os, pois não? Descobria muita coisa na senhorita que antes nem sonhava encontrar? Disto não tem informações. Disse que tinha uma pequena casa ao lado da escola. Ele a visitava também ali? De quando em vez? À noite. Uma ou duas vezes? Pausa. Quanto tempo residiu com ele e as primas, depois de descoberto o parentesco? 5 meses. Rivers passava grande parte do tempo com as senhoritas da família? Sim. A sala servia de estudo para ele e para nós. Ele reservava para si um vão da janela e nós ocupávamos a mesa. Ele estudava muito? Bastante. O quê? Uma língua do Hindustão. E que fazia a senhorita? No começo aprendia alemão. Ele a ensinava? Não sabe alemão? Não lhe ensinava nada? Um pouco de idioma hindustano. E as irmãs também? Não, senhor. Só a senhorita? Só. A senhorita pediu que lhe ensinasse? Não, senhor. Ele se ofereceu? Sim, senhor. Outra pausa. Para que se ofereceu? De que serviria a língua do Hindustão para a senhorita? Desejava que fosse com ele para a Índia. Olá! Afinal, chego ao fundo do negócio. Queria que casasse com ele? Sim, pediu-me em casamento. É uma peta. É uma maldita invenção sua para me vexar. Com licença, é a absoluta verdade. Pediu-me mais de uma vez e era tão insistente ao puxar pela corda como jamais o senhor o foi. Senhorita Eyre, mais uma vez, pode ir-se embora? Quantas vezes terei que repetir a mesma coisa? Por que fica tão pertinazmente junto de mim? porque aqui me sinto bem. Não, Joana, não pode ser. Seu coração está em outro lugar. Está com seu primo, esse João. Oh, até hoje pensava que minha Joana era toda minha. Imaginava que me amava, mesmo quando me fugiu. Era isto um átomo de mel na minha grande amargura. Por muito que estivéssemos separados, por quentes que fossem as lágrimas que me escaldavam na sua ausência, nunca, nunca me persuadi que Joana amasse outro enquanto eu a lamentava. Mas para que me atormentar? Joana, deixe-me. Vá casar-se com Rivers. Sacuda-me de si, empurre-me para longe, pois por própria vontade não me afasto. Joana, apesar de tudo, lhe amo a voz, que ainda me aviventa a esperança e soa tão fiel. Quando a ouço, me transporto a um ano atrás. Esqueço que atou outro laço, porém não sou bobo. Vá. Para onde devo ir, senhor? Tome o rumo que lhe convier com seu escolhido. E quem será esse? Sabe-o muito bem, esse seu João Rivers. Ele não é meu marido, nem nunca o será. Ele não me ama e eu também não o amo. Ele ama, ao modo dele, que é muito diferente do seu, uma senhorita bonita. Comigo, queria casar só porque pensava que eu seria boa mulher para um missionário, o que aquela senhorita não será. Ele é bom e nobre, mas severo, e para mim, frio como um monte de gelo. Não tem indulgência nem meiguice, não me acha atraente e só queria aproveitar-se de meu valor produtivo. Deverei ainda deixar o senhor para ir ter com ele? Estremeci involuntariamente e, como por instinto, cozi-me ainda mais com meu amado amo. Sorriu-se. O quê, Joana? Diz-me a verdade? As relações entre si e o senhor Rivers estão de fato assim? Pode ter disso absoluta certeza, senhor. Não precisa ter ciúmes. Esmangar um pouco para o pôr menos triste, pensando que a cólera é melhor para o senhor do que a mágoa. Mas se o senhor deseja que eu o ame... Oh, se pudesse ver como o amo, ficaria contente. Todo o meu coração é do senhor, e com o senhor ficará, ainda que um fado negro me banisse para sempre de sua presença. E de novo ao beijar-me, pensamentos dolorosos ensombraram-lhe o rosto. Minha vista apagada, minhas forças quebradas, murmurou pesaroso. Acariciei-o para o sossegar. Sabia de que ele queria falar. Quis falar por ele, mas não me atrevi. Voltei o rosto e vi uma lágrima deslizar-lhe pela face varonil. Meu coração bateu com força. Não sou melhor do que o castanheiro fulminado no pomar de Thornfield Hall. Que direito terá aquela ruína de pedir a Madre Silva que lhe cubra a podridão com sua frescura? O senhor não é uma ruína, nem um tronco fulminado. É forte e bem vivo. Trepadeiras hão de crescer em redor de si, peça ou não peça, porque se deliciam em sua sombra e em seu arrimo. Tornou a sorrir. Minhas palavras eram de conforto. A Joana se refere a amigos? Perguntou. Sim, a amigos. Respondi um pouco demorada, pois sabia que pretendia dizer mais que amigos, mas não achava outro termo. Ele me acudiu. Ah, Joana, mas eu careço de uma esposa. Deveras? Sim, não o sabia. Ora, o senhor nunca falou nisso. A notícia lhe é desagradável? Depende da circunstância, senhor, da escolha que faz. Que a Joana a faça por mim, vou ater-me à sua decisão. Neste caso, digo-lhe que escolha quem mais o ame. Vou ao menos escolher quem mais amo. Joana, quer casar comigo? Quero! Com um homem estropiado, com 20 anos mais de idade, a quem terá de servir como criada? Sim, senhor. Com um pobre cego, ao qual deverá guiar pela mão? Sim, senhor. Está séria, Joana? Séria como a morte, senhor. Ah, minha amada, Deus te abençoe. Deus te pague. Senhor Rochester, se jamais em minha vida fiz uma boa obra, se jamais tive um bom pensamento, ou fiz uma oração sincera e devota, ou nutri um desejo benéfico, agora recebo a recompensa. Ser sua esposa traz-me toda a felicidade que posso desfrutar na terra. É porque gozas no sacrifício? Qual sacrifício? O que sacrifico? A fome ao nutrimento, a expectativa ao contentamento, poder cingir em meus braços aquele a quem aprecio, imprimir meus lábios em quem amo, repousar no seio em que absolutamente confio. Chama-se isso fazer sacrifícios? Mas aturar minhas enfermidades, Joana, não fazer caso de minha deficiência? Que comigo não existe. Amo mais agora que lhe posso ser de utilidade do que quando o Senhor, na sua altiva independência, desdenhava todo o papel que não fosse o de dar e proteger. Sim, até agora suportava com ódio o ser ajudado e guiado. Dora em diante, sinto, já não será assim. Não gostava de pôr a mão nas de gente assalariada, mas tê-la presa pelos dedos delicados de Joana é aprazível. Preferia abandono extremo às atenções dos criados, enquanto que os serviços delicados de minha Joana serão uma alegria contínua para mim. A Joana me convém a mim, e eu convenho a ela. Até a íntima fibra de minha natureza. Sendo isto assim, nada neste mundo nos deve deter. Casemo-nos quanto antes. Olhava e falava com ânsia, voltar à sua antiga impetuosidade. Senhor, acabo de descobrir que o sol passou há muito meridiano e Piloto foi para casa jantar. Deixe-me ver seu relógio. Prega-o à tua cinta, Joana, e guarda-o. A mim não me serve. São quase 4 horas da tarde, senhor. Não está com fome? O terceiro dia a contar deste deve ser de nosso casamento, Joana. Não te importes com vestes finas nem joias. Tudo isto não vale um piparote. Senhor, o sol enxugou as gotas da chuva. O vento se acalmou. A temperatura está branda. Sabes, Joana, teu pequeno colar de pérolas atualmente cinge minha nuca de bronze. Trago-o desde o dia em que perdi minha única joia. Voltemos para casa pela mata. Será o caminho mais ensombrado. Mas ele seguia as próprias ideias sem se importar com as minhas propostas. Joana, suponho que me consideras como um cão sem religião, mas meu coração enche-se de gratidão para com Deus. Ele não vê como homem, mas infinitamente mais claro. Ele não julga como homem, mas é infinitamente mais sábio. Eu procedi mal, teria maculado sua flor inocente, teria soprado a culpa sobre a sua pureza. O Todo-Poderoso a arrancou às minhas mãos poluídas. Eu, em rebelião obstinada, quase amaldiçoei os planos do Altíssimo. Em vez de me curvar aos seus decretos insondáveis, desafiei-o. A justiça divina seguiu seu curso, imperturbada pelos latidos deste ser imundo. Choveram desgraças sobre mim. Forçou-me a passar pelo vale das sombras da morte. Os seus castigos são soberanos e um deles abateu-me e humilhou-me para sempre. Sabes como eu era orgulhoso de minha força física. Fiado nela, imaginava poder passar até por cima das santíssimas leis morais. Onde está agora o fundamento de minha presunção, uma vez que tenho que me apoiar em outros, como uma débil criança? Há pouco, Joana, há muito pouco, comecei a ver e reconhecer a mão de Deus em minha sorte. Comecei a experimentar remorsos, arrependimento, o desejo de me reconciliar com meu Criador e Juiz. Às vezes rezava. Eram breves estas orações, mas sinceras. Alguns dias atrás, ora, posso contá-los, são 4. Foi a noite da segunda-feira passada que se apoderou de mim uma disposição singular. A mágoa substituiu a raiva, o arrependimento, a obstinação. Tinha há muito a impressão de que, como não podia achar a Joana, devia estar morta. Tarde naquela noite, talvez entre as 11 e as 12, antes de me retirar a meu repouso sem consolação, supliquei a Deus que, se lhe aprouvesse, me tirasse em breve desta vida, para ser também admitido no mundo futuro, onde ainda pudesse esperar reunir-me a Joana. Estava em meu quarto, assentado ao pé da janela aberta. O ar fresco da noite acalmava-me. Embora não pudesse ver as estrelas e a presença da lua só se me manifestasse por um vislumbre, anelava por ti, Joana. Ah, desejava-te com a alma. Perguntei a Deus, aflito e humilde, se ainda não bastava de desolação e penitência, se ainda não podia tornar a provar ventura e paz. Merecia tudo que sofria, sim, mas alegava também que era quase impossível aturar mais. E o alfa e ômega dos suspiros de meu coração soltou-se com força sobre-humana de meus lábios, nas palavras: Joana, Joana, Joana. O senhor pronunciou estas palavras em voz alta? Sim, Joana. Se alguém me tivesse ouvido, deveria tomar-me por louco. Proferias com a energia de um desvairado. E foi à noite da segunda-feira passada? Pela meia-noite? Sim, mas o tempo não importa. Talvez me julgue supersticioso. Uma partícula de credulidade corre em meu sangue, e sempre correu. Sem embargo disto, o que vou dizer é verdade. Ao menos é verdade que ouvi o que vou te contar agora. Quando exclamei: Joana, Joana, Joana, uma voz, não sei de onde veio, mas sei de quem era, respondeu: Já vou, espere-me. E um momento depois o vento trouxe ciciando as palavras: Onde está? Se me fosse possível declarar-te as ideias, o quadro que estes sons desenrolaram em minha mente, mas é dificultoso. Esta Fernidin está sepultada em densas matas, onde os tons morrem sem repercussão. Entretanto, aquele Onde está? Pareceu ser pronunciado entre montanhas, pois ouvi um eco dos outeiros repetir as palavras. A brisa refrescava minha fronte, como visita bem-vinda. Podia imaginar que a Joana e eu nos tivéssemos encontrado sozinhos, em um sítio bravio e solitário. Creio que em espírito estávamos juntos. Não duvido que tu dormisses inconsciente, mas talvez tua alma tivesse saído da cela para me confortar, pois aqueles eram teus assentos. Tão certo como estar vivo, eram os teus. Leitor, fora na noite da segunda-feira, pela meia-noite, que também eu ouvi o chamado misterioso, foram aquelas mesmas as palavras que respondera. Escutei a narração do Sr. Rochester, mas não revelei nada da minha parte. A coincidência parecia-me demasiadamente pavorosa e inexplicável para ser comunicada ou discutida. Qualquer coisa que dissesse devia fazer impressão profunda em meu ouvinte, cujo espírito estava, pelos sofrimentos recentes, tão inclinado ao assombro que era escusado acentuar o lado sobrenatural do ocorrido. Por isso, guardei estas coisas e ponderei-as em meu coração. Sendo assim, continuou meu amo, não é para admirar que, quando tão inesperadamente vieste a mim, a noite passada, eu tivesse tanta dificuldade em crer que não eras uma mera visão ou uma voz que se desvaneceria em nada em silêncio, como o cicio da meia-noite e o eco das montanhas. Mas agora, graças a Deus, sei que não é assim. Graças a Deus. Levantou-se e, tirando reverentemente o chapéu e baixando os olhos humildemente à terra, parou em muda devoção. Ouvi só as últimas palavras da prece. Agradeço ao meu Criador, que no meio de seu juízo se lembrou da misericórdia. Humildemente rogo ao meu Redentor que se digne otorgar-me força para levar daqui em diante uma vida mais pura do que até agora. Estendeu o braço para que eu o guiasse. Peguei na mão querida e levei ao momento a meus lábios. Depois, deixei-a passar por cima de meus ombros, pois, sendo eu muito menor que ele, podia servir-lhe de arrimo e de guia. Entramos na mata e enveredamos para casa. Fim da sessão 37.